nome 084, fundo plano sem nível de decolagem. Vento 1 4 0 graus com 7 nós. Vai cruzando 080. Vai fazer um pequeno desvio aqui à esquerda de uma formaçãozinha aqui. Ok, está livre o desvio, desça para 3 mil pés. 1095, o ajuste após o desvio está autorizado na altura de novo. 7076. Estabilizou 3, 305. 0, controle 119, decimal 8, transfere e bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, muito boa noite, o gol 9084, cruzando 1600. 9084, muito boa noite, contato radar na decolagem, mantém o nível 370, mantém a saída bom voo. Aí da bomba, nível 370, gol 9084. Por favor. Reporte externo 3305. Tá lá. Gol no 076, desce para 2 mil pés, autorizado LF, continua localizando. 076, CF para 2 mil pés, em forma amarela. Número 2 para autorização, aguardando, o 6747 prepara a subida Arbor. Arbor está aguardando, 6747. Né? 305, força autorizado, ficha 90, 130 graus, 4 nós. Força autorizado, na 10 está 3305, confia o vento? 140 graus, com 612 agora. Alve 5972. Desça para 2 mil pés, chegada Bonfim. 1-0-1-5, ajuste, reporte no localizador estabilizado. Boa noite. O controle, o gol 9076. Prossiga. É, ali do Rio Vermelho tem um cara jogando um laser aqui na gente, já tá atrapalhando, viu? Perdeu a gente, mas aí eu liguei outra vez e tá enchendo o saco aí. Ah, ok, 7. Vou tentar formar o pessoal da empresa para acionar a Polícia Militar ou o Guardião para fazer um voo dessa região. Ok, amigo, obrigado. Nada. É, 63 no 3, na escuta? Na escuta, prossiga. Pronto, cópia. Pronto. Aprovado Guarulhos, 360, rota Pizolô 21, decola no zero, voo à direita, no perfil da Arbor, Elefa, intercepta Aerovi, conforme após. 5467 transponder, controle opera 198. Afirmativo, nível 360 aprovado, decola da 10, conforme à direita, na saída a boa, transição Elefa, a rota é a Pizolô 21, 5467. O transponder 198 é o controle. Confere, chame na pole, quando for para o posicionar. Chama na push. Noite, Papa Sangosco, Hotel Kilo, acione identificação. Desça até o 080, na proa de mar. Prosseguindo via Alfa, reporta Romeo Juliette. Direita, não se escuta, prossegue via Alfa, reporta Romeo Juliette, 3305. Osco, Hotel Kilo, chame 1 no 9.8. Pronto, 527. Inicialmente, mantém o ponto de espera. O Oceanem 6310, o vento 140 graus com meia dúzia, ficha livre, 3 a decolagem. Lado gol, 10076. 076, complete LF, chame a torre no 86, dúzia. Quilo, chame na frequência 119.8. Gol 0076. 076, sim, de aproximação, aguardando a ficha livre. Ambiente estabilizado, avistando. O 527, decola de imediato com autorizado. Afirmativo. A linha mantém inicialmente. Ação, ótimo até o quilo. Por 27, livre decolagem, 140 graus, meia dúzia. Livre decolagem, 57. 3-0, decolada agora os 3,6, controle 198, transfere com voo. 198, obrigado. Salvador, boa noite, Oceanair 6310, decolado. Oceanair 6310, contato radar, se mantém o nível 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, Oceanair 6310. 5, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, 3305. Né, 3-0, sub mantém inicialmente o nível 330. Eu acho que é 3-0, até contato com o 103C. 330, até contato com o 103C. Gol 9084, agora com o centro Recife, frequência 125.45. Caso negativo, chame 126.85. 25.45, obrigado. Foi 27, decolado 37, controle 198, bom voo. 198. Salvador, boa noite, Web 5827, decolou. Boa noite, Web 5827, contato radar na decolagem, sub e mantém nível de voo 360. 360. 360, 5827, pode voar, Dael? Ativo, autorizado, Dael. Tá, é, obrigado. Objeto 6747, pronto, cópia. 6747, pronto para a cópia. Boa Guarulhos, 360 aprovado, rota para Zulu 21, decola no zero, curva direita, no perfil da Arbóia, Elefa, aerovia, conforme o plano após. 5465 transponder, controle opera em 1 no 9.8. F-47-360 para Guarulhos, saída Arbóia, transição Elefa, voz uniforme Zulu 21, conforme o plano. Transponder 5465, decola da pista 10, curva direita, controle 19.8. Chamará para puxa ensinamento, 6348. Confere, portão 5. Portão 5, confere. 1076, Alfa 39, direita, ataque na escuta, Alfa, reportando da Juliette. Reporte da Juliette, 0-7. Salve, Salvador, boa noite, Azul 4209, 110, informação. Fica o. Entrei 60 com 15, está aprovado. Via Alpes Zulu 16, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, leda após o abrir, ao interceptor ouvir, sai conforme. 5475 transponder, controle opera em 39.8. Só para autorizar 360 para Pontinho, pista 10, via do transfer, Pontinho, via do Zulu 16. Você fala da 10 da El, meio de crise, depois conforme. 5475, no transponder 198. Eu sou azul, 72 da forma. Correto, cotejamento. Chame a torre 186 para o táxi da colagem. Ok, chama na 186 para o táxi da colagem. Obrigado, capitão. No zero, chame Recife, frequência 12545, alterne 126.85. 4-5-2-5, obrigado, amanhã. Amanhã. Autorizado, quanto é o quilo? Juliette, 076, Juliette, porto 2. Portão 2. Para 2.000 pés, 1.015 o ajuste, quanto ao quilo. Presente voo Iduna, quanto ao quilo. Circuito 27, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 33, decimal 25. 251, alterna 3325, boa noite. Boa noite. Localizer 1-0, Rio 5972. 5972, complete LS, chamando a torre 1862, é bom pouso. Ciente, 7861, obrigado. Rio 5972, final tem baixado checado. 5972, avistado, tem pouso autorizado, pista no 0, 1 no 0 graus, com 8 nós. Ciente, Rio 5972, autorizado pouso. Escuta, guardião. Tem condições de decolar a partir da Taxi Kilo e já ingressando com a curva pela direita sem interferir na pista 10? Estou com a aeronave que está pousando agora. Eu estou vindo logo que é autorizado a decolar 3, hein? Taxi Kilo, parte, está pronto, o farol está bom, deixando o livro aí, o eixo. Está aprovado então, mais de 07, após falar do sol, 120 foi. Tá, só um minuto, chame 118 metros, por favor. Esperando 971, só um minuto, confie, já aprovado, prepare a subida da EL. Do solo aprovado, farol de Itapuã, o guardião 07, autorizado, já cruza o eixo da 17. Autorizado, guardião, aguardando transferência de comunicações. Gente. 5972 da Rio, solo 48, direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta até lá. Livrando direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, sua escuta e 5972. O 7, transfira controle, 198, bom voo. Obrigado, até a volta. Adeus, Guardião 07. Controle, o Guardião 07. Litoral, reporte final Ondina. Pode parar final Ondina, 7. Azul 4209, está na posição 3, solicita o push taxi. Autorizado, Azul, chama o taxi. Sideral, pronto, cópia? 9971. Sideral 9971, aprovado com fins, 360. Rota Bridge, up Zulu 16, após sair conforme o plano, decolada 10, curva direita. Perceba da lei da Bridge. 5476 transponder, controle opere 119 decimal 8. Só confirmando que eu não entendi, eu não compreendi a mensagem, que é o cotejamento, está sendo entrecortado o cotejamento. Podia repetir novamente, por favor? Ok, cheque o rádio que está muito ruim, o sideral, está sendo entrecortada a mensagem, eu ainda não compreendi o cotejamento. Confirmando a saída da El Leda após Leda Bridge, em Bridge da Ceperovia. Chame no 43 quando pronto para o posicional, federal 9971. Para o flashback acionamento, vou chamar 6303 no 1. Próximo setor, tráfego azul, está iniciando pushback, o 6303 vai aguardar o tráfego. Aguardo o azul, chamar 6303. Tá, boa noite, Alcançar o Quilo, interceptando o ILS. Achou e travou, Luciano. A intenção é pousar no 10 ou no 7, até aquilo? No 7, só. Ok, aposto no ponto de cancelamento para girar a base no 7. Afirmo. Sim. Fighter 3, sideral, sou o traço da Rio, finalizando o estacionamento, após o traço está livre, chama o táxi. Só para aquilo, girou a base da 17, baixado, travado. Está avistado, se for autorizado, 17, 120 graus, meia dúzia, modificou agora 0054. Sim, só para aquilo. Salvador Azul 4209, estacionado com 3 horas de autonomia, 112 a bordo, atendendo. Opa, Galeão, para o autorizado, Indy Alpha, reporte pronto, ponto de espera, ajustado no 0115 azul. Depois também aí no ponto de espera. Então, acho que o seu speaker está muito alto, está dando muita microfone aqui para quem ouve. Melhorou? Opa, ficou legal, obrigado. Na M3 no 3 na escuta? Na escuta. Inicia de imediato, push? Inicia. Autorizado, chama o táxi. Chamaremos o táxi. Espera 63 no 3. No 074 Guarulhos, só um minuto para autorização, já aprovado 36. Subida Arbor. Qual a subida? Arbor. Obrigado. Autorizado a linha decolada no 0, vem a turno 30 graus com meia dúzia. Autorizado a linha decolada está no 0. E no sol agora 56, qual parte? 3555, Salvador. Forte, correção, estou autorizado, backtrack, parte 5, agora se eu estacionar, bem-vindo. Guardião 07, mantém o litoral, reporte passando o Parque Metropolitano de Pintura. Contou o estrador 355 no 5. 355 no 5, aciona identificação, desce para 2000 pés, chegada Bonf. Deixa o time entrar no 0. Tá, chegada Bonf, 355 no 5. Em sequência livre, Tokilo.